Manuel é um filho da terra, não é? Está Oliveira do Hospital, também ficou mais conhecido pela sua participação no Masterchef, que venceu. Em cada ano também tem vindo agora aqui a marcar presença. É importante para si estar aqui a participar nestes shows cookings em Oliveira do Hospital? Sim, sim, sem dúvida. Aqui no Festival do Queijo da Serra é a primeira vez que estou, porque no ano passado, como estava em Madrid a estudar no Cordon Bleu, não pude estar presente. Veio a Cátia a substituir-me, basicamente, e tenho participado no Festival das Sopas também de Santo Ovaio, que sim, claro, é sempre importante vir à terra quem cresci, em que nasci, vir trabalhar e ser tão bem recebido sempre. O que é que vem aqui preparar? Bem, o desafio que me propuseram foi utilizar um dos produtos da Serra da Estrela, ou seja, ou leite de ovelha, ou requeijão, ou queijo da serra. Vou preparar um gelado de requeijão com um biscoito, que é um streusel de cacau, e um, ainda não sei muito bem, mas em princípio vai ser tipo um coulis de frutos vermelhos com vinho do Porto, algumas ervas frescas, e pronto, vamos fazer uma sobremesa simples. Podemos só saber como é que tem sido a sua vida ultimamente depois do Masterchef? Mudou muito a sua vida? Sim, mudou bastante. Deixei de ser arquiteto, porque eu era arquiteto de profissão, fui para Madrid estudar, na Cordon Bleu, e agora estou envolvido neste tipo de projetos de team buildings, de show cookings, e neste momento estou a planear abrir um restaurante em Lisboa, e estejam atentos às redes sociais, porque vai acontecer eventualmente, há de haver publicidade, hei de publicitar, somente no meu Facebook, no Manuel André Fernandes ou no Manuel Fernandes Masterchef.